Eu tô ligado que a mãe e meu pai deve tá querendo ter outro filho. Quem liga pra merda que só traz desgosto? Quem liga pra merda que só fala merda? E eu queria ter morrido há 2 anos atrás. Todo dia a mesma ladainha, todo dia sempre a mesma reclamação. Se eu sumir alguém vai perceber, se eu sumir alguém vai ligar. Mas tenho que ficar pensando positivo pra tirar essa vontade de me matar. E eu não sei se eu vou suportar todas as noites no teto olhar, pensando se o esforço que eu faço algum dia vai recompensar. Eu tô ligado que a mãe e meu pai deve tá querendo ter outro filho. Quem liga pra merda que só traz desgosto? Quem liga pra merda que só fala merda? E eu queria ter morrido 2 anos atrás. Todo dia a mesma ladainha, todo dia sempre a mesma reclamação. Se eu sumir alguém vai perceber, se eu sumir alguém vai ligar. Mas tenho que ficar pensando positivo pra tirar essa vontade de me matar. E eu não sei se eu vou suportar todas as noites no teto olhar, pensando se o esforço que eu faço algum dia vai recompensar.